Foi por você. Diz aí. Cê acha que vale a pena sair do céu pra morrer, tirar a veste de glória e vir pra terra sofrer? Cê acha que é importante se entregar pra valer? Porque ele fez isso, mano, e foi por você. E não foi pra te cobrar, e não foi pra te apertar, foi por amor. Você não é obrigado a aceitar, mas só me deixe falar um pouco do que foi feito ao dar o santo perfeito pelo humano imperfeito. Deus só queria te dar de novo mais uma chance, e só queria deixar o céu a seu alcance. Porque você e eu, mano, a gente tava distante, e Jesus na cruz, mano, ele foi nossa ponte. Não existia outro jeito, nem minha obra ou sua, nem um banqueiro de terno ou um malandro das ruas. Ninguém teria a chance se Deus não quisesse dar, e ninguém verá o céu se não acreditar. Foi por você todo sofrimento e dor, maior prova de amor. Foi por você que do céu ele desceu. Foi você que ele morreu. Sua mente a milhão, não entende, né, João? Mesmo que seja difícil, é nós que tá na ação. Na rua cê aprendeu e você se prendeu. Deixar de lado a cobiça e negar o seu eu, pra viver nesse mundão sem manipulação, só se entregando a ele nessa nossa missão. Foi por você trutar que ele abriu o mar, tipo a fita lá do pão que veio se multiplicar. Difícil acreditar, mas pode botar fé. O Deus de hoje é o mesmo de Abraão e Noé. Então fique de pé, olhe pra mim e me diga quem mais daria um valor assim à sua vida. A cruz não é maldição, não, e sim redenção. A aliança que veio pra nos dar proteção, nos deu graça de graça, e não houve trapaça. A fé te livra de qualquer tipo de ameaça. Foi por você todo sofrimento e dor, maior prova de amor. Foi por você que do céu foi por você, ele desceu. Foi por você, você que escuta ele aí, morreu. Quanto amor, quanta dor, suportou, resgatou. Misericórdia e graça que nos faz merecedor. Cada rosto que vejo, cada notícia que leio, não desespere, sim, creio. O sacrifício eu creio. Quem ouviu e não entendeu, quem viu e não creu, a quem diz ser ateu, por você Jesus morreu. Olha só, veja só o que eu tenho pra te falar. Se você precisar, Deus vai abrir o mar. Tenha fé, acredita, contrário os cientistas. Quanto mais pesquisam, mais aprovam a Bíblia. Não é razão, a paixão, redenção, ressurreição. A fé é a resposta pra sua salvação. Não importa seu dinheiro, seu status, sua cor. A fé não é um mero objeto de valor. Tem mais espaço aqui do lado, vem e se assente. Pode chegar ainda, tá faltando muita gente. Todo sofrimento e dor, maior prova de amor. Foi por você que do céu ele desceu. Foi por você que ele morreu. Foi por você. Foi por você, mano. Cada rosto que vejo aí, cada pessoa que eu encontro, foi por você. Veja só.